do diamante. Reluz em guerra na pele de seus amantes. Vai se deixar levar pelo brilho da prata. Revela a face, a lucidez da lua ingrata. E nunca apagará o brilho do diamante. Reluz em guerra na pele de seus amantes. Vai se deixar levar pelo brilho da prata. Revela a face, a lucidez da lua ingrata. 23h30, o relógio aponta. Não há quem explica na hora da conta. Outra vez já se perdeu na brisa. Olha o barulho da cidade, diminui constantemente. Aí que fica quente a jogada. Quem não se defende sente a pancada. O céu de estrelas pontilhadas. Quando o dia vai embora nas prévias da madrugada. Vai te enrolar, te prender, te machucar. Se não souber tratar com classe, o passo que vai pisar, respira fundo. O ar gelado vem pra refrescar. O que necessita de um estímulo pra funcionar. Com mão pra frente e pra trás, como os falantes pra frente e pra trás. Interferindo a batida do coração que vai acelerando conforme a adrenalina. Trajetos na pista que vão derrubar quem deles não desvia. Ela é de fato um jogo de cartas marcadas, mas também atraente. Não há quem não tente uma rodada. E nunca apagará o brilho do diamante. Reluz em terra na pele de seus amantes. Vai se deixar levar pelo brilho da prata. Revela a face, a lucidez da lua ingrata. E nunca apagará o brilho do diamante. Reluz em terra na pele de seus amantes. Vai se deixar levar pelo brilho da prata. Revela a face, a lucidez da lua ingrata. Ela é de fato boa, mas pode virar. Se não tiver as peças certas pra jogar. Vira a cara pra você, deixando-te de mão vazia. Hoje é constante a presença de quem não conheci. Foi mordido pelos prazeres da vida noturna. Como areia movediça, quanto mais se mexe, mais afunda. Fundo do peito é forte a sensação. Prazeres que se misturam com a decepção. Bota fé, diz que quer te ajudar, só quer te atrasar. Calada, melhor esconderijo pra inveja habitar. Sorrisos que inspiram flash, nunca esquece. É brilhante e reverente pra quem te oferece um cash. Depois foi só mais um caso passado que ficou no passado, sem nem merecer um muito obrigado. E é dessa subjetiva que vejo, repleto de comportamentos iguais como um espelho. E nunca apagará o brilho do diamante. Reluz em terra na pele de seus amantes. Vai se deixar levar pelo brilho da prata. Revela a face, a lucidez da lua ingrata. E nunca apagará o brilho do diamante. Reluz em terra na pele de seus amantes. Vai se deixar levar pelo brilho da prata. Revela a face, a lucidez da lua ingrata.